deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, trio Parada Dura, As Andorinhas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dezembro tá chegando e com ele muitas festas, né? Muitos shows. E eu quero deixar para você que o telefone da RBM Música é o 61-9981-3601, 61-9981-3601, para você contratar o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, Di Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Anote aí, 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Edilson e Eduardo, só no migué. Apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Eu quero ver chegar a pé. Só no migué, apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Eu quero ver chegar a pé. Só no migué. Aô, Edilson, bora chegar nas mulher. Ô, Eduardo, só se for no migué, rapaz. Tá todo mundo nessa onda de ter carro importado. Aqui nós anda a pé, sem um tostão furado. Bota a beca no estilo, saio atrás das meninas. Chego na simplicidade, sem cheiro de gasolina. Os mano que tem carro pede pra morrer, e a mina paga pau no iPhone 3G. Sem poçante, sem dinheiro, tô pegando só filé. Não precisa ter carro pra poder pegar mulher. Apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Eu quero ver chegar a pé. Só não me quer. Apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Eu quero ver chegar a pé. Só não me quer, apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Quero ver chegar a pé. Só não me quer, apavora as mina de carro, é fácil, qual é? Quero ver chegar a pé. Só não me quer.

Flávio José, Paixão Tirana, para Loiane Ayashi Postiglione. Ela agora é minha nova amiga do Facebook. A Loiane foi Miss Brasília, tá bonitona ainda, né? Foi Miss Brasília, me lembro quando ela foi Miss Brasília. E agora é minha amiga do Facebook. Loiane, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A sugestão do beijar. Minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Márcia Ferreira, Toque de Deus, uma música bonita da Tereza Cristina, nessa nova fase da Márcia, né? Agora, o Flavinho não divulga, não é só esses grandes nomes, não. Se você está começando agora na música, o Flavinho tem ele faz um roteiro lá em Minas Gerais, são mais de 300 emissoras que ele faz a divulgação, ele vai mesmo, ele não manda pelo correio não, viu? Um a um. Daí ele vai botar sua música para tocar. Se for boa, então é que põe mesmo, né? Se você quiser contratar o trabalho do divulgador Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Biaide no Franco, Gabriel Valim e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Antônia Aparecida da Silva me mandou uma mensagem. Cleiton, eu escuto o seu programa todos os dias aqui em Colniza, no Mato Grosso. E eu acho muito interessante essa trilha sonora da minha vida. E eu queria contar rapidamente a minha história. Eu sou lá do interior da Bahia, estou morando no Mato Grosso. Vim aqui, meu pai veio para cá, minha família veio, está em busca de uma vida melhor. E nós viemos. Quando eu morava na Bahia, eu tive lá um namorado, que nós namoramos durante bastante tempo. E depois que eu vim embora para cá, nunca mais tive notícia dele. Perdemos o contato. Mas tem uma música que me liga a ele todas as vezes que eu ouço. Você podia tocar para mim? Ô, oh, Antônia Aparecida da Silva. Como é que chama aquele amor que quando bate fica? B.I. Dino Franco, pedaço de poema. Eu pretendia escrever uma canção, falando em coisas que jamais alguém falou. Deixar de lado as coisas do coração, e que por ti o meu pranto já rolou. Fiz um pedaço de poema tão bonito, que até a própria natureza me invejou. Mas quando eu fui concluir o meu trabalho, infelizmente meu talento fraquejou. Sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Alguma coisa atormentou meu pensamento, e eu não pude terminar minha canção. Fui obrigado a recordar certos momentos, cheguei até a chorar de emoção. E o pedaço de poema tão bonito, em pedacinhos rasguei e joguei ao chão. Porque meu verso jamais seria completo sem tua imagem, que é minha inspiração. Sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Na trilha sonora da vida de Antônia Aparecida da Silva, lá de Colniza, no Mato Grosso, Biaide no Franco, pedaço de poema. É, rapaz, a música marca a mesma vida da gente, né? Muito interessante isso. O Lucas Batista, meu novo amigo do Facebook, tá chegando agora, né, Lucas? Seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Aqui você só tá no meio de gente boa, rapaz. Nesse Facebook do Cleiton Aguiar, de vez em quando encosta umas tranqueiras, mas não fica não, vai embora, né? A nova geração, Gabriel Valim, vou fazer com você. Eu vou fazer com você. O que papai já fez com a mamãe, eu vou fazer com você. O que papai já fez com a mamãe, eu vou fazer. É Gabriel Valim! Vai! Tô te curtindo e tô gostando. Tudo fica maneiro quando a gente tá ficando. Você me olha com cara de safadinha, te pego na cintura, você fica bem soltinha. E vai mexendo gostoso comigo assim,

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O ser humano é como se fosse uma planta. Ele tem que ser regado, tem que ser adubado, tem que ser cuidado, né? Da mesma forma somos nós. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço pessoas, que mulheres que chegam com 40 anos parecendo um maracujá de gaveta, né? E tem outras com 60, 70 anos que você olha assim, você dá muito menos idade para elas. Por quê? Porque elas se cuidam. E você pode se cuidar também com a mais revolucionária linha de produtos de beleza, a Puro Ômegas. Uma inovação extraordinária que vai encantar todas as mulheres de bom gosto do Brasil. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma maravilhosa linha de hidratantes. Você precisa conhecer Puro Ômegas. Entre no site www.saudecombeleza.com.br, é uma loja virtual, você vai conhecer toda a linha de produtos por ômegas e você pode também se transformar num representante aí na sua cidade. Ligue para a central de vendas no horário comercial 61-3532-6993. 61-3532-6993, eu disse Puro Ômegas. A dica de hoje é uma lição de vida de Mahatma Gandhi, o grande pensador indiano. Ele fez um dia a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Alguém respondeu: gritamos porque perdemos a calma. Mas para que gritar se a pessoa está do seu lado? Perguntou o pensador Mahatma Gandhi. Bom, nós gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Ele então esclareceu: você sabe por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poder se ouvirem mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para um ouvir o outro. Por outro lado, o que acontece quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, elas falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto um do outro. A distância entre eles é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não precisam nem sussurrar. Apenas se olham e isso basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas se amam e estão próximas. Por fim, o pensador Mahatma Gandhi concluiu: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem ainda mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que nunca mais encontrarão o caminho de volta. Essa é a lição, a dica de vida do pensador indiano Mahatma Gandhi, que serve como reflexão para você também, né? Eu vou trazer hoje em lançamento nacional a maior e melhor dupla caipira da atualidade. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. Quando o sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento garante que sou biruta. Quem

recordo a casa onde eu morava. O muro alto, laranjal. Meu flamboyant na primavera. Que bonito que ele era, dando sombra no quintal. A minha escola, minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, meu pequeno cachoeiro. Para o Matheus Milani, ele é cantor e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar. Matheus, um abração para você, seja muito bem-vindo. A lorota boa de hoje é o seguinte, não tem uns espertos, não tem uns espertos? É, os caras que querem aparecer mais do que os outros, querem dar uma desperto, né? Tinha uma professora lá na PUC, do Rio Grande do Sul. Uma professora estava passando as últimas orientações para os seus alunos sobre a prova final que aconteceria no dia seguinte. E ela terminou alertando que não haveria desculpas para a falta de nenhum aluno, com exceção de um grave ferimento, doença ou a morte de algum parente próximo. Um engraçadinho, que estava sentado no fundo da classe, que é onde costumam sentar os bagunceiros, né? Perguntou assim com um ar de cinismo. Professora, dentre os motivos justificados, podemos incluir o cansaço por atividade sexual? A turma toda, é claro, explodiu em gargalhada e a professora esperou com paciência até que o silêncio fosse restabelecido. Quando isso aconteceu, ela olhou para o aluno palhaço e respondeu: olha, isso não é motivo justificado. Como a prova será em forma de múltipla escolha, você pode vir para a classe e escrever com a outra mão. Ou se você não puder sentar, pode responder em pé. É um engraçadinho, ele achou. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Eu conheço muita gente que fica queixando da vida. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade. Pois eu vou acabar com essa desculpa sua, porque eu vou trazer para você uma oportunidade de ouro. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, principalmente agora que está nessa reta de final de ano, onde as pessoas compram muito. Você pode dobrar o seu capital trabalhando na sua casa, finais de semana, à noite. Você pode se transformar num revendedor Oport Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres, do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, viu? Entre em contato com 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802 da TIM, 8143-8802. Entrega via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oport Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oport Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Wanda Terezinha, a Maria Aparecida da Silva, que é a Cida do Tadeu, lá em Coromandel, a Lília Lima, a Rosa Helena Maia, Alexandre Maia, Rai Costa, Moisés Dourado, José Newton, o locutor José Newton, e a minha amiga Heloísa Helena, filha da madrinha Netinha e do padrinho Elias. Para todos vocês, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui à página número 67 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Nossa Maior Tarefa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Amas talvez a muitos que ainda não te entendem. Continua a servi-los, mesmo a longa distância. Não te encontras no mundo a fim de consertá-lo. Nossa maior tarefa é a corrigenda em nós mesmos. Se te ferem ou atacam, ora por todos eles. Deus cuidará dos outros como zela por nós. Amém. Belíssima oração, na página 67 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Nosso e-mail é programacleitonaguiar@gmail.com. Essa música foi um sucesso muitos anos atrás, muito tempo atrás, e agora regravada por Michel Teló, Anjo. Se você vê estrelas demais, lembre que o sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz, anjo. Vem mais perto e diz, uma coisa louca sai do seu olhar. Fique em silêncio, deixe o amor entrar, pra

Não sei se vai ter nem espaço pra música, não, porque eu vou pra conversar. A frase irretocável de hoje é do filósofo Voltaire. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. É a frase irretocável do filósofo Voltaire. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Marcas do Rio Grande. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, você que me acompanha no rádio há tantos anos, né? Escuta a minha voz, nunca viu a minha fisionomia, nunca viu minha cara, nunca viu meu rosto. Você pode agora matar essa curiosidade, viu? É que eu voltei para a televisão depois de muito tempo. Eu estou na Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Nós já estamos em quase 300 cidades com canal aberto, mas você pode me assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo canal 175 da Sky, 248 da GVT, 237 da Vivo, 139 da Oi, 133 da Claro, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas e no mundo inteiro pelo site www.rbtv.com.br, rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 horas da noite, com repeteco no domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Marcas do Rio Grande, Macanudo e Bonitão. É o Marcas do Rio Grande, Macanudo e Bonitão. Caideiro, me ajuda que eu vou explicar minha situação, meu caro velho. Dele curgulho. A mulher velha me avisou, tu tá ferrado, tome cuidado, tô de olho no senhor. Chega de papo, chega dessa ladainha, sei que a vizinha tá te declarando amor. A mulher velha me avisou, tu tá ferrado, tome cuidado, tô de olho no senhor. Chega de papo, chega dessa ladainha, sei que a vizinha tá te declarando amor. Mas nega velha, não passa assim comigo, que eu não sou nem um fingido e nem tampouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me deu um presente de ser cantor boa gente, macanudo e bonitão. Mas nega véia, não passa assim comigo, que eu não sou nem um fingido e nem tampouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me deu um presente de ser cantor boa gente, macanudo e bonitão. Meu amigo João Luiz Correia, abre o peito e te cuida com a vizinha, meu galoré. Que prazer cantar com o grupo Marcas do Rio Grande, gente. E deixe comigo, a vizinha vocês cuidem, eu canto agora. Tô enrolado, mas que caga embravecido, sem argumento pra poder me explicar. Contra a parede e a chirua me espremendo, e eu dizendo, tu não pode me culpar, che. Tô enrolado, mas que caga embravecido, sem argumento pra poder me explicar. Contra a parede e a chirua me espremendo, e eu dizendo, tu não pode me culpar. Mas de galera, não faça assim comigo, que eu não sou nem um fingido, nem tampouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me der um presente de ser cantor boa gente, macanudo e bonitão. Mas nega véia, não faça assim comigo, que eu não sou nem um fingido, nem tão pouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me der um presente de ser cantor boa gente, macanudo e bonitão, companheiro. Mas nega véia, não passa assim comigo, que eu não sou nem um fingido, nem tampouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me deu um presente de ser cantor boa gente, dá-lhe, João Luiz. Mas nega véia, não passa assim comigo, que eu não sou nem um fingido, nem tampouco um enrolão. Não tenho culpa se Deus me deu um presente de ser cantor boa gente, macanudo e bonitão, companheiro. Cutucar, meu gaiteiro. Pior que a gente não tem culpa, né, che? De ser macanudo, bonitão, rimoso, né, João Luiz Cordeia? Uma vez eu era novo e bonito, agora tô só bonito. Mas que tal? Que é de